ZYL 327. Rádio Vanguarda AM 1170 kHz. Vanguarda. Ipatinga, Vale do Aço. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. O Vale do Aço ligado na rádio que a gente quer bem. Liderança comprovada é a Rádio Vanguarda, não tem pra ninguém. A Vanguarda é uma grande família, é sucesso no rádio, é mais emoção. É esporte, é alegria, é rádio, serviço, é informação. Sim, sim, som, tô na Vanguarda todo dia. Som, som, sim, é a Vanguarda, minha sintonia. Vanguarda, Vanguarda, Vanguarda. É o vale inteiro ligado na Rádio Vanguarda. Sim, sim, som, tô na Vanguarda todo dia. Som, som, sim, é a Vanguarda, minha sintonia. Vanguarda, Vanguarda. Vanguarda, cada vez mais perto de você. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. Vanguarda! Bom dia, muita música, alegria e informação. Vanguarda, a rádio do Vale do Aço. Chifre! A partir de agora, pela Vanguarda e Líder FM, programa Acorda Vale. Alô! Alô, alô, alô, alô, meu amigo, minha amiga do rádio, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí chegando para comandar. Bom dia com a Fred. Bom dia com o Pai Caio, para comandar o nosso Acorda Vale nessa manhã. Que bom que você tá aí na sintonia, hein? Que bom que você tá curtindo aí a programação. Abraço pela Vanguarda AM 1170. No oferecimento de Clínica Áudio Mais. Ouça com clareza todos os sons que a vida tem. Clínica Áudio Mais, conecte-se ao mundo. Avenida Monteiro Lobato 602, loja 8, Cidade Nobre, fone 31-3367-0190. O nosso Acorda abraça você que tá aí, ó, saindo pro trampo. Vai pegar a estrada agora, vai com Deus, hein? Tem a turma do Zero Hora, brabo, chombrado, na expectativa de amanhecer mais um dia, né, turma do Zero Hora? Um abraço aí, viu? Um abraço, tudo de bom, tudo de bom. O nosso Acorda chega e aí você participa comigo pelo 3822-2995. Aponta aquela que você tá afim de curtir, a Neném da Taquarinha. Oi, Neném, bom dia, vou começar atendendo ela agora. Fala comigo. Bom dia, Fred. Bom dia. Eu queria prestar uma música pro Geraldo. Tanta farinha pro Geraldo e Valdirene. E a música? Barreirito, cadeira amiga. Agora. Bom dia. Bom dia, um abraço. Vamos começar com ela. Neném da Taquarinha, abraçando você. Está aí na sintonia, começando com o Barreirito. Cadeira amiga, pedaço do meu corpo. Acorda Vale. Hora certa, 5h17. Você está ouvindo pela Vanguarda M e Líder FM, Acorda Vale. Você está ouvindo pela Vanguarda e Líder FM, programa Acorda Vale. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Seis horas e quatro minutos, um sábado abençoado pra você que tá ligado, curtindo aqui. É, abençoado pra você, pra sua casa, pra sua família. Tudo de bom, fim de semana de paz e de felicidade. Vamos nessa? Roberto Carlos, sua avó Gagaça, tá ligadinha, tá curtindo. Roberto hoje canta As Baleias. Top 10, sem comparação. Coelho Diniz. Leite é Ibituruna, só R$2,99. Margarina é Quali, é 500 gramas, só R$5,99. Boêmia Lata, só R$1,99. Itaipava é Puro Malte, é Latão, só R$2,99. Beba com moderação. E tem Festival de Carnes Coelho Diniz. Venha fazer a festa. Filé de peito é Pif Paf Bandeja 1 quilo, só R$12,99. Linguiça suína para churrasco é premiada, só R$10,99 o quilo. Costela Minga Bovina é extra, é top para churrasco, só R$17,99 o quilo. Cupim é extra, é top, é Minerva, só R$24,99 o quilo. Bife ancho ou picanha a Cruzeiro do Sul, só R$39,99 o quilo. Miolo da Alcatra é extra, é fresquinho no balcão de açougue, só R$34,99 o quilo. Ofertas válidas até domingo, 13 de fevereiro. Venha fazer a festa. Top 10, sem comparação, Coelho Diniz. As pessoas bem informadas entendem mais do seu mundo e vivem melhor. Ao top de 8 segundos. A mais completa informação para o Vale do Aço. Antenas ligadas. Redação alerta. Central de jornalismo acionada. Dados, informações, registro, notícias. Comunicação. Jornal de vanguarda. A verdade dos fatos na velocidade do rádio. 11 Minas registra recorde histórico nos resultados em 2021.